que eu sempre quis. Oh, é o que eu sempre quis. Oh, não. Oh, é o que eu sempre quis. Yes. É o que eu sempre quis. Faço hipnotizado por sua beleza. Eu sei que eu sou forte, mas tenho fraqueza. Rosto de princesa, o corpo de uma deusa grega. Olhos que brilham como mar, meu Deus, que preta. De pele reluzente como a noite de luar. Escura como a noite a me enfeitiçar. Sou apaixonado, louco por você. Sua boca é tão linda, né? Não quero me perder. É o que eu sempre quis. Que eu sempre quis. Oh, é o que eu sempre quis. Por seu amor eu peço o que eu sempre quis. Que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. É o que eu quero pra minha vida. Eu sei que os seus lábios são tão doces quanto mel. Seu beijo sim me leva ao paraíso lá no céu. Sei o que eu digo, conheço bem a cena. Estou falando sério, me entenda, me compreenda. Falo a verdade, a ginga dessa preta me excita a realidade. Sorrindo rebolado, sensual, me causa pânico. Essa mulher me deixa em transe. É o que eu sempre quis. Que eu sempre quis. Oh, é o que eu sempre quis. É, o seu amor eu peço feliz. É o que eu sempre quis. Que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. É o que eu quero pra minha vida. Muito madura ou inocente, é envolvente, é muito eficaz e me convence. Linha de frente, inteligente, seu corpo é quente, olhar malicioso e caliente. Estou sendo sincero, minha musa pode crer. As rimas do meu verso eu dedico a você. Uma música enfática, uma taça de vinho. Realidade mágica, um anjo em meu caminho. Irmão, me compreenda de verdade, pois é sério. Matar todos os desejos dessa gata é o meu critério. A noite é eu e ela e esse é o grande lance. Fazer ela pedir revanche. Que eu sempre quis. Que eu sempre quis. É, que eu sempre quis. Por seu amor eu peço o que. Oh, oh, oh, que eu sempre quis. Que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. É o que eu quero pra minha vida. Oh, oh, oh, que eu sempre quis. É desse jeito. É, o que eu sempre quis.